Não conheci que tivesse levado porrada. Programa Paracatu Zoom no ar toda quarta-feira das 18 às 19 horas. Hoje nós vamos estar falando com Cooperativa Paulista ou Cooperativa SP de Música. E também falando com o pessoal do Mobilização Dança, que já D2 já deve estar botando no ar daqui a pouco os dois. Estamos arrumando aqui os trens, né? E enfim. Bom, semana que vem o programa é totalmente gravado, nós vamos organizar bonitinho, tem 4 entrevistas maravilhosas para semana que vem, tem Jô falando um pouco das histórias dele do cursinho, tem Carla falando um pouco das artes visuais em São Paulo, no mundo, tem a Patrícia que acabou de voltar de Cuba, né, e vai estar contando a passagem dela por Cuba, e também fechando o Edson Forçato Tamoio, educador lá da Unesp de Araraquara, falando inclusive da história da menina que foi desminessaia na faculdade e deu essa rolo todo. Bom, gente, Paracatu Zoom então hoje já tá no ar aqui, vamos lá, deve estar entrando alguém aqui no ar, ainda não entrou, mas vai entrar, Sofia, tá? Janine já deve estar ouvindo a gente também, né? Lá na Cooperativa de Música. Primeiro então no ar, já tem alguém no ar, quem está ouvindo aí desse lado? Mário, boa tarde, Cooperativa. Quem é que tá falando? Mário. Ô Mário, tudo bem, querido? Tudo bem. Tudo em paz? Tudo jóia. Então tá bom, querido. Bom, é o seguinte, dá um toque pra Janine que ela pode entrar pelo Skype e vai participar com a gente também, tá bom? Pra Janine? É, ela vai entrar pelo Skype aqui, tá ok? Só um minutinho. Então, não, só tranquilo. Já combinei com ela, ela deve estar entrando daqui a pouco pelo Skype. Bom, mas e aí? E tu? Como é que tá? Alô? Quem que tá falando? É o Elvio Tamoio. Eu estou tentando falar com o presidente da Cooperativa de Música, que tá me aguardando. Então, pera um pouquinho, ah, desculpa, já ele. Achei que era ele, inclusive. Essa musiquinha é chata demais, né? É muito chato. Enquanto isso, o ouvinte deve estar suportando, né? E o Felipe aqui já está entrando, então. Foi legal. Já vai participar, então. O Felipe também vai fazer pergunta pelo MSN, né? Alô, boa tarde. Quem está falando no telefone? Cooperativa de Música? Cooperativa de Música. Alô? Oi, Janine, tudo bem? Oi, Elvio, como tá? Você já tá no ar, viu? Já estamos no ar? Já estamos no ar, já estamos no ar. E você falou que o presidente ia participar e você ia participar pelo Skype, é isso? Isso mesmo. Quer passar o telefone? Tá aqui comigo, eu vou passar o telefone pra legal. Ele e vou acessar o Skype agora. Qual que é o seu endereço mesmo, Elvio? Elvio.tamoio, Elvio com H. Já te mandei uma solicitação aí. Então tá, então tô entrando aqui no Skype e fala com o Luiz Felipe. Tá bom, querida. Então abraço. Vamos lá. Alô, Luiz. Alô. Tudo bem, Luiz? Oi, Elvio, tudo bem? Você tá cansado? Oi, um pouquinho. Um pouquinho. Mas vamos lá. Tá chegando de onde? Tô chegando da Europa, chegando de Portugal, agora vindo da Dinamarca. E foi fazer o que? A minha pergunta é bem discreta, foi fazer o que lá? Rapaz, na Dinamarca eu fui representar a Cooperativa de Música no Omex, né, naquela feira de música que tinha na Europa, nos próximos 2 anos na Dinamarca, e depois eu fui tocar em Portugal, fui fazer concerto com uma cantora portuguesa em Portugal. Você compôs com bastante gente já, né, Luiz? Eu compus com bastante gente, cara. Isso aí. E aí como que entrou essa história da Cooperativa de Música? Então, olha, há 6 anos atrás, nós, enfim, uma quantidade ali de artistas, de gente ligada à música, não só artistas, mas produtores e tal, discutiam, quer dizer, a necessidade de que a gente conquistasse algum instrumento político ou negocial, enfim, uma coisa qualquer que fizesse diferença para os músicos. E daí, a partir de começaram uma série de reuniões, enfim, uma série de gente que esteve presente, E dessas reuniões montou-se depois uma comissão para estudar o que seria um formato interessante de associação e de instituição, e a partir da qual nós pudéssemos atuar. Enfim, muito por conta do exemplo que nós tínhamos da cooperativa de teatro, chegamos à conclusão de que organizar assim, enquanto cooperativa era a solução mais interessante, enfim, era a alternativa mais interessante de formato associativo que tínhamos a escolher, né? Porque é um tipo de empreendimento que tem, a um só tempo, a vocação de ser um eventual interlocutor político dos seus sócios e interesses dele, e ao mesmo tempo um instrumento negocial, um instrumento de trabalho, de operação profissional desse camarada no mercado profissional dele, né? Tá legal. Mas me diz uma coisa, Luiz, e como é que fica a situação em relação, por exemplo, há uma representação da música, da OMB, é isso? Da Ordem dos Músicos, é isso? Desculpa, que a ligação não tá boa, não consegui entender se existe alguma representação da Ordem dos Músicos. Isso, não tem, por exemplo, qual que é, por exemplo, a diferença entre a atuação da cooperativa de SP de música, né, e a OMB, por exemplo? Não, absoluto. Na verdade, não tem absolutamente nada a ver uma com a outra. Já lhe explico. A cooperativa, como qualquer outra cooperativa, ela é um empreendimento do qual são sócios uma quantidade de profissionais, numa determinada área de atuação profissional, e que constituem a cooperativa como um instrumento de trabalho seu, que se juntam uma série de pessoas para terem condições de lançar a mão de uma série de serviços que seriam muito caros para eles individualmente, né? E para você ter um instrumento de representação jurídico, fiscal, você pode ter uma empresa pela qual você emite nota fiscal, que lhe presta uma série de assessorias contábeis, que lhe ajuda na produção do ponto de vista documental, no show, etc, e que também lhe representa politicamente, eventualmente, do ponto de vista das questões todas que interessem aqueles profissionais daquela área em que atua aquela cooperativa, no caso a nossa, a música, obviamente, né? A OMB, uma instituição absolutamente diferente. É uma autarquia instituída pela lei, agora não sei, 63, né, a lei da OMB, ou 57, desculpa, eu tô, me falha agora a memória, mas é a lei que regulamenta a profissão do músico, né? E é uma lei que regulamenta a profissão do músico, em certa medida, a exemplo de como se regulamentava e se regulamenta as profissões, por exemplo, de advogados, psicólogos, médicos e outras cidades. Né? Ou seja, você passa a ter uma ordem, que é a ordem que dá licença de exercício daquela profissão para os profissionais daquela área. Por exemplo, você pode ser bacharel em direito, mas para você atuar como advogado, você precisa, né, passar na prova da OAB, você precisa ter a carteirinha da OAB, não adianta só você se formar. Para você ser médico, você tem o CRM, etc. Né? Então, para você ser músico, você precisa ter a carteirinha da OMB, você precisa ter a chancela da OMB para a sua atuação profissional. Como músico. Quer dizer, é um troço meio esquisito, né, com uma profissão como a nossa, uma lei que é meio desafinada, por assim dizer, né? Não é uma profissão de caiba, muito exatamente, um tipo de regulamentação que seja, que tenha feito ao exemplo dessas outras profissões, entende? E a OMB é fundamentalmente a instituição, portanto, que regula o exercício dessa profissão nesses termos. É uma instituição como a OAB e tal, né? A cooperativa não, é uma sociedade daqueles profissionais que são seus cooperados, aqueles que são seus sócios. Tá legal. E é um instrumento de trabalho direto. Quer dizer, é a minha empresa, a empresa a partir da qual eu emito nota. Se você tem uma quantidade suficiente de cooperados, você tem como dividir por esses cooperados uma assessoria de imprensa mínima, para os seus em que a cooperativa for representante fiscal deles, etc. Entende? Tá. Luiz, deixa eu dar um toque para você falar aí para a Janine o seguinte: que elas ficando perto de você pelo Skype, vai sair o seu som, tanto aí quanto aqui. Então vai dar É verdade, não precisa ficar o telefone, né? Claro. É óbvio, eu posso falar contigo também no Skype. Então deixa eu ver. Então tá. Peraí, vamos ver lá. Facilita a conversa bastante. Tá todo mundo aí no Skype ou não? Alô, você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo perfeitamente. Não, não, falando aí pelo Skype já. Ah, então ótimo, ótimo. Então tá legal. Então, olha, nós tá participando aqui também do programa, pelo MSN, o Maurício Matusse, que é o nosso. Que o Maurício. Ele é coordenador de musical, né? E também o Felipe Cortes, que também tem um programa aqui na rádio, que inclusive já deu um toque aqui, né? É, e ele tá dizendo aqui, o Felipe, o seguinte: existe dentro da cooperativa um conjunto de ideais ou posturas profissionais que devem ser seguidas ou são sugeridas como posturas corretas para um músico profissional. Entendeu a pergunta do Felipe ou não? Para ser sincero, eu não compreendi bem. Então vamos lá. Existe dentro da cooperativa um conjunto de ideais ou posturas profissionais que devem ser seguidas ou são sugeridas como posturas corretas para um músico profissional? Olha, veja, tem dois lados assim a resposta a essa pergunta. Em primeiro lugar, nós como uma cooperativa, é claro que fundamentalmente entendemos que se deva trabalhar de acordo com os princípios mínimos, fundamentais do cooperativismo, etc, etc, né? Agora, existe uma outra perspectiva também, que é a seguinte, assim, na medida em que o sujeito está atuando profissionalmente como cooperado nosso, ou seja, na medida em que ele está como músico sendo representado pela cooperativa, obviamente há que se exigir dele naquele trabalho, por conta de que a cooperativa passa a ser responsável enquanto pessoa jurídica pelo trabalho dele, pelos eventuais desacertos dele e tal, obviamente que passa a se exigir, né, determinadas seriedades e etc. E há, obviamente, é preciso que haja instrumentos de modo a cercear eventuais faltas de ética ou antiprofissionalismos e coisas desse tipo, né? Tá. Por exemplo, um camarada, de acordo com o que tenha feito, assim, sendo representado pela cooperativa, ele pode ser expulso da cooperativa, por exemplo, né? Tá. Ou pode ser impedido temporariamente de emitir fatura pela cooperativa, de se representar, ou de se fazer representar pela cooperativa, por exemplo, e tal. Mas, felizmente, esse caso nunca ocorreu. Nunca aconteceu. Tá. Ah, tem uma pergunta aqui, então, do Maurício Martucci agora, nosso diretor musical, né? Ele diz aqui: congregar profissionais, músicos, técnicos, diretores e produtores da área musical numa empresa jurídica de prestação de serviço e criação de produtos. Ou seja, na prática, qual é a vantagem de um músico participar da cooperativa? Bom, depende obviamente de que músico, depende exatamente do que ele faça. Por exemplo, se eu sou músico e só o que eu faço é dar aula de violão ou piano na minha casa para alunos do bairro, provavelmente do ponto de vista econômico lhe seja interessante ser cooperado. Pode ser interessante ser cooperado porque a cooperativa, além de um instrumento de exercício profissional, compreende? Ela é também uma instituição. Oi, alô? Não, estou ouvindo, pode falar. Ah, tá. Ela é também assim, um ambiente onde se pretende discutir as questões fundamentais da música, do ponto de vista político, do ponto de vista cultural, do ponto de vista estético, etc, etc. Agora, do ponto de vista do músico que trabalha profissionalmente com alguma frequência, portanto, um profissional de que se exige eventualmente a emissão de fatura, nota fiscal, etc e tal, a vantagem é grande, porque ele passa a ter, ele passa a não precisar abrir uma empresa dele, compreende? E passa a ter como operar através de um empreendimento, de uma empresa que é coletiva e que, por conta de ser coletiva, tem como criar serviços e instrumentos para ele que uma empresa que fosse só dele não teria como lidar. E ele deixa deixa de correr o risco, por exemplo, que a grande parte dos nossos colegas profissionais, músicos, produtores mesmo tal, correm quando não tem a sua empresa, são obrigados a comprar nota fiscal na indústria da nota fria e tal e coisa, né? Existe uma quantidade grande de profissionais que eventualmente são lesados, porque compram a nota fiscal da empresa qualquer laranja tal e acabam que não recebem dinheiro, recebem o seu dinheiro muito atrasado, ou não recebem o dinheiro inteiro e coisa. Sem contar com isso tudo, o cooperado, quando ele emite a nota fiscal pela cooperativa, a cooperativa ela não é uma fábrica de notas fiscais, compreende? Ela é de fato um empreendimento societário é de que são sócios todos os seus cooperados. Ou seja, legal. O cooperado, quando ele passa a ser sócio da empresa, ele passa a ter algumas obrigações, obviamente existe um custo para o cooperado, mas ele passa a ter direito a uma quantidade importante de serviços que tem a ver, com, entre outras coisas, com uma coisa que nós chamamos de pré-produção. Luiz, só um minutinho. Luiz. Todos os trâmites burocráticos, institucionais, legais, contratuais entre a pessoa jurídica cooperativa e o contratante. Eu acho que isso aí é, estão tocados por um trem. Uma parte do nosso não, escritório. Não, tá aí. Mas bom, a Sofia tá aí, né, Sofia? Você tá. Ô, Sofia, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Você já viu que é bem paracatuzum mesmo o programa, né? Sim. A gente está falando aqui com o Luiz Gama, que é o presidente da cooperativa SP de Música, né? E agora eu estou chamando Sofia Cavalcante, que é coordenadora do Mobilização Dança, né? Da cidade de São Paulo, é isso, Sofia? Eu sou uma das... pertenço à equipe da executiva do Mobilização e eu sou do Colegiado Setorial de Dança. Tá. Então o Luiz já deve ter voltado também, né, Luiz? Você está já ouvindo a gente de novo, Luiz? Oi, perdão? Não está ouvindo... Tô aqui no... Está ouvindo, não. Luiz? Já está nos ouvindo de novo? Não está... Bom, mas enfim. O que é o Mobilização Dança? Vocês estão me ouvindo? Olha, o Mobilização Dança foi um movimento que surgiu em 2002 na cidade de São Paulo, com o intuito de dar subsídios para a Câmara dos Deputados, a Câmara dos Vereadores, assembleias, secretarias, sobre políticas públicas para a dança contemporânea. Dança contemporânea vista de um jeito bem mais amplo do que se poderia supor. Não é um estilo de dança contemporânea, mas é um modo de produção que foi muito abrangente dentro da cidade de São Paulo desde 70, mais ou menos. Legal. Você tem muitos artistas independentes produzindo e num bom período eles não tiveram apoio nenhum, até mais ou menos, com exceção de pouquíssimos prêmios muito precários, e assim, muito poucos, assim, 4 grupos por ano, coisa assim, até mais ou menos o período que a gente começou a batalhar, que foi 2004, 2005. Legal. Deixa eu só sintonizar, então, não só o público, como todo mundo que está na rede agora. Então, quer dizer, tá a Sofia falando aqui com a gente, o Luiz Gama e a Janine Durante, lá da Durande, né? Lá da... Cooperativa SP de Música, e quem está participando da entrevista pelo MSN, Maurício Martucci e Felipe Cortez. Então está todo mundo sintonizado, né? Desculpa te interromper, Sofia. Tudo bem. Mas voltando a palavra para o Luiz, me diz uma coisa, eu me lembro que a cooperativa SP de Música, na 2003, 2004, foi quando eu tomei contato, assim, tinha uma atuação tão forte, inclusive, que foi quem participou das câmaras setoriais de música, né? E como é que está hoje nesse pé? Desculpe, só uma pequena correçãozinha. Na verdade, o nosso nome é Cooperativa de Música. Cooperativa de Música, não tem SP, não tem Paulista, não tem nada. Não tem esse SP. Tá, e a Sofia é Mobilização de Dança da cidade de São Paulo. É um grupo da cidade de São Paulo, ele não está no nome, mas o movimento é da cidade de São Paulo. Tá legal. Então, Luiz, voltando à questão. Então, como é que fica a cooperativa nessa atuação mais de articulação política junto ao Ministério? Como foi, por exemplo, nas câmaras setoriais? Como é que vocês estão nessa coisa agora da segunda conferência, né? Como é que está a atuação da cooperativa? Nós estamos, assim, bastante atuantes. Nós fazemos parte... Em nome da... Nós não, né? Porque, só para que você vá entender o que eu vou dizer, depois da criação da nossa cooperativa, acabou que se criaram já outras 3 cooperativas de música no Brasil, uma em Minas Gerais, uma no Espírito Santo e uma em Alagoas. Junto com essas 3 outras cooperativas, nós estamos construindo uma federação de cooperativas de música, uma entidade aí de nível nacional, pretende, entre outras coisas, fomentar a criação de cooperativas em outros estados e coisa e tal. E essa federação, né, constituída a partir da união dessas cooperativas, ela tem um assento no conselho que tem feito o Conselho Rede Música Brasil, que é o conselho onde se está discutindo agora, ao nível do MINC, ou seja, ao nível da FUNAT, que é o lugar no MINC onde se discute isso, quais sejam as políticas públicas para a música para o próximo ano, quais sejam os programas assim, que se se implementarão, etc, etc. Tá. E o mobilização, mesma coisa, né, Sofia? O mobilização teve uma atuação bastante forte na Câmara Setorial e agora parece que está bastante envolvido nessa conferência, né? É, olha, na verdade eu não estou ouvindo, não sei se é normal, eu não vi nada do que ele falou. Ah, você não ouviu, Luiz? Não ouvi. Tá. Eu só vou te falar o que está acontecendo. Para essa Conferência Municipal de Cultura, a dança toda de São Paulo se organizou muito bem, foi muito corrido, porque a gente soube muito 15 dias antes. Então, nós organizamos uma reunião que não só tinha gente de mobilização, mas da cooperativa de dança, que foi quem chamou, que organizou, que foi chamada pela secretaria, né, para participar da comissão organizadora da conferência. Foi o pessoal dos artistas reunidos, na verdade tinham 100 pessoas envolvidas, nós fizemos 4 reuniões na Secretaria de Cultura, encaminhamos um documento na conferência e estamos marcando uma outra reunião na FUNAT para o Estado e para o Federal. Legal. Agora eu acho que o Luiz, está todo mundo se ouvindo aí. Luiz, Sofia estão se ouvindo, né? Eu tô. Agora que eu consegui ouvir o Luiz, mas eu não tinha ouvido nada do que ele falou. É que eu também tô aprendendo, né? Agora você tá me ouvindo? Tá todo mundo ouvindo. Tô. Tá, e tem uma pergunta aqui do Felipe também para você, Luiz. Além do suporte técnico burocrático, existe um núcleo de conversa e reflexão dentro da cooperativa sobre as relações músico-produtor, músico-tratante, deve ser isso, né? Contratante, né? Enfim, toda essa relação comercial ou... Nossa, deixa eu reler isso aqui, vamos botar o óculos. O tiozinho realmente não quer aceitar que está tendo óculos, mas vamos lá. Além do suporte técnico burocrático, existe um núcleo de conversa e reflexão dentro da cooperativa sobre as relações músico-produtor, músico-contratante, enfim, toda a relação comercial que o músico necessita? Olha, Elvio, nós fazemos reuniões eventuais abertas para os cooperados, obviamente fora as assembleias que são as nossas assembleias ordinárias e as assembleias em que nós temos em que nós de fato assim, decidimos as coisas que são institucionalmente fundamentais, em que nós elegemos os dirigentes e tal. Nós fazemos reuniões abertas eventuais para os cooperados em que nós discutimos justamente essas questões todas. Por exemplo, o nosso selo musical mesmo, porque nós somos também um selo, né? Foi uma solução, foi uma ideia, né, que apareceu numa dessas discussões sazonais que nós fazemos, na maioria das vezes, nas segundas assim, de cada mês, em que nós discutimos os problemas gerais, justamente da atuação dos vários profissionais da música, lembrando ao Felipe que nós não somos uma cooperativa, né, de músicos só, então, a pergunta dele faz até sentido, que sem dúvida alguma, as relações todas entre os diversos profissionais da música é uma das coisas que nos toca, que nos importa enquanto cooperados e tudo mais, mas essas questões todas, as questões da relação dos músicos com a UMB, por exemplo, recentemente, numa dessas reuniões abertas, nós decidimos pela participação da cooperativa na Dinamarca, agora em Copenhague, e na OMIX, que é uma feira bastante importante de música que acontece anualmente na Europa com isso fizemos um catálogo de artistas cooperados, etc, etc. Então nós temos essas reuniões sazonais, assim, que nós discutimos enfim, toda espécie de problema e toda espécie de coisa do ponto de vista político, econômico, profissional, que diga respeito aos profissionais de música. E aí, e a mobilização, Sofia? Como é que é essa relação de mobilização com o profissional da dança? Olha, na verdade ele é formado por profissionais e a busca do mobilização é uma profissionalização real, isso é garantir que haja, que o profissional de dança possa trabalhar e possa criar com subsídio e que ele receba também. Existe muito, a gente ouve muito uma fala do poder público, é claro que a cultura não é para os artistas, mas o artista faz parte, e já que existe subsídio para todas as formas, a cultura brasileira, sobretudo os artistas que têm um tipo de trabalho que é meio fora do mercado, que não tem absorção no mercado, ela precisa ser estimulada. E a batalha de mobilização é exatamente essa. A gente conquistou uma lei de Estado, uma lei para de Estado para a Secretaria Municipal de Cultura, que é o programa de fomento. Tivemos na batalha de vários outros programas e estamos precisando, a gente acha que agora vai dar uma nova investida, porque o fomento só ele não basta como política pública. Então a gente está precisando de mais coisa E essa deixa das conferências foi super importante, porque a classe está se organizando toda, a gente está conseguindo ver o que está faltando de programas. Tá. Ô Luiz, o pessoal do Mobilização Dança, eu pude acompanhar isso pessoalmente, tem umas estratégias de ficar ali na Câmara Municipal, né? De presentemente, constantemente falando com os vereadores, fazendo uma articulação, e o resultado dessa articulação na Câmara acabou virando a lei de fomento, né? A lei de fomento à dança, lei municipal de fomento à dança da cidade de São Paulo, né? E no caso da cooperativa, como é que é? Vocês têm uma atuação também presente ali na Câmara? Para ser sincero, Elvio, junto à Câmara dos Vereadores, bastante menos. Agora nós estamos juntando a um núcleo justamente de profissionais de música que começam a discutir justamente a eventual tramitação de um projeto de lei que fomenta a música. Inclusive, a cooperativa pretende ser um instrumento de mobilização das classes todas, dos profissionais da música, para aprovação dessa lei e para garantir fundamentalmente alguma coisa que o pessoal da dança infelizmente perdeu em relação à lei de fomento ao teatro, que é a garantia, né, orçamentária, a garantia na lei, não é, de aplicação orçamentária no teatro. Quer dizer, então, porque a gente sabe que a gente até consegue aprovar a lei, né, de fomento à música e tal, mas a grande dificuldade será fazer com que não se vete, né, que foi o que aconteceu, infelizmente, no caso da lei de fomento à dança, que não seja vetada a cláusula da lei que torna obrigatória a aplicação de uma quantidade mínima de recursos, né, que está estabelecido claramente ali em lei, qual seja ele, né. Essa que vai ser a grande necessidade de mobilização. Tá legal. E agora me diz uma coisa, Sofia. Vocês que conseguiram estabelecer essa lei, que depois, dentro do processo das discussões das câmaras setoriais, e, enfim, que conseguiram também pautar e fizeram um documento belíssimo, inclusive, o pessoal da dança. Aliás, todo mundo dizia que eu puxava o saco da dança e tal, porque, na verdade, acho que é um dos documentos mais coeso e mais de reflexão mesmo, né? Conseguiram fazer uma carta interessante da dança. Como é que fica essa representação de vocês nos outros estados ou nas outras cidades, enfim, como é que funciona isso? Você está falando da carta do PND, do Plano Exatamente. Nacional de Dança. Exatamente. É, não, olha, na verdade a articulação, a Câmara Setorial, antes do colegiado, né, funcionou super bem. Pegou tendências do Brasil inteiro, na verdade a gente conseguiu se conhecer, que a gente se conhecia muito pouco, eram poucos os segmentos que conseguiam entrar em contato com outros no país, né? Mas, por outro lado, nós percebemos muitas necessidades comuns. Então, o trabalho o trabalho da Câmara Setorial de Dança foi super boa e o colegiado completou. Daí o plano, eu sei que o plano tá agradando muito. Parece que no Rio de Janeiro, inclusive, Sim. O plano de dança que o pessoal tomou como base para encaminhar a proposta para a Conferência Municipal do Rio, ele serviu de base para outros segmentos também. Tá, mas não tem uma representação, por exemplo, do Mobilização em Brasília, não tem uma representação do Mobilização, por exemplo, ou alguma coisa que dialogue com a Mobilização, por exemplo, no interior de São Paulo? Não, o que a gente tem é pelas setoriais, o Mobilização dialogou aqui em São Paulo com outros movimentos, através da setorial, e a gente dialogou. O que a gente percebeu é que tinha muita afinidade com outros movimentos no Brasil. Tem uma mobilização em Recife que não tem nada a ver, que é independente do Didante São Paulo. Inclusive, eles são organizados, eles são uma entidade já. Tem CNPJ. Aqui a gente optou por não criar, por ser um movimento livre, espontâneo. Mas existe esse diálogo. Tá. Aqui, dentro de São Paulo, por um tempo, no momento, a gente esteve com poucas cidades, mas é bem mais difícil. E no caso da música, Luiz? Oi. E no caso da música, como é que é aquela carta de intenção, aquele documento que saiu, né, como resultante da Câmara Setorial de Música, o que que avançou? Olha, veja, na realidade, aquele documento tem avanço, tem coisas importantes, assim, sem dúvida, mas nós, de modo geral, avaliamos que particularmente, no que diz respeito à música, a Câmara Setorial tinha alguns vícios importantes de funcionamento, então que, obviamente, há que se aproveitar, e se está aproveitando, parte do que foram as reflexões ali na Câmara Setorial, mas eu acho que as instâncias em que se está discutindo, especialmente esse Conselho Rede Música Brasil agora, e que tem pretendido aproveitar na medida do possível as reflexões e os resultados das câmaras setoriais, assim, tem, por outro lado, avançado para além deles, assim, naquilo em que eu acho que os resultados ali foram um pouco viciados, assim, por conta de como funcionava a Câmara, particularmente a da música, pelo menos. Né? Tá. E me diz, mas vocês, por exemplo, a cooperativa não tem nenhuma representação aqui em São Paulo, por exemplo, no interior de São Paulo, ou qualquer, não tem uma representação. Não existe, por exemplo, não existe uma representação da cooperativa, ou não existe um link com alguma mobilização, por exemplo, no interior de São Paulo? Não, sim, claro que sim. Nós temos cooperados, assim, nós temos cooperados em várias cidades do estado. Nós temos um contingente grande de cooperados em Tatuí, nós temos em todo o estado em torno de 1.300 cooperados, não na cidade de São Paulo, né? Tá. Em todo o estado de São Paulo. Temos cooperado em São Carlos, temos cooperado na Baixada Santista, temos cooperados em Campinas, Jundiaí, ali, Tatuí, região essa toda, cooperado em Ribeirão Preto. Temos sócios realmente espalhados aí por todo o estado. Tá, e aproveitar o Felipe e o Maurício que estão aqui no MSN, são cooperados ou não? Aproveita e responde para nós aí. Mas enfim, Sofia, 2003, oi, começo de governo da gestão Lula, né? E 2009, ou seja, acho que do penúltimo ano da gestão Lula, o que que avançou? O que que na sua consideração, o que que avançou em relação à dança? Olha, avançou muito, o que avançou, que eu acho, sobretudo na primeira, no primeiro, nos primeiros 4 anos, uma escuta muito grande, inclusive eu achei que essa escuta da setorial, apesar de ter problemas de método, etc., mas os debates e as escutas foram extremamente importantes, num detalhamento que nunca haviam tido antes. Inclusive, a gente conseguiu conversar. A dança sempre teve muito problema na parte da educação. As faculdades de dança têm problemas enormes por conta do Conselho de Educação Física. A gente, não só o ministro se posicionou com relação a essa questão, como a gente conseguiu conversar com o Ministério da Educação. Se conseguiu conversar com o Ministério do Trabalho, detalhes de vários problemas foram bastante discutidos, como nunca tinha sido antes. A questão da cultura foi bem encarada para formar o Conselho Nacional de Cultura, né, e o Plano Nacional de Cultura. Essa elaboração foi super importante. O que eu acho que, para mim, faltou foi uma independência maior da Lei Rouanet, que ela foi totalmente pensada. A gente imaginava que ela fosse recuar, ao contrário, foi uma retomada da lei, claro, uma reavaliação, mexeram bastante, o projeto está mais interessante, mas eu acho que falta mais programas para uma ação direta do Estado, concreta, do Estado, da Federação mesmo, e aumentar essa verba. Acho que essa PEC já devia ter passado há uns 4 anos, pelo menos, né? Eu acho que a verba da cultura, eu ainda acho, assim, a porcentagem orçamentária para a cultura, eu ainda acho vergonhosa, assim, tanto no federal como no estadual. Municipal é melhor, mas a cultura ainda não está num lugar legal. Não está num lugar legal? Eu acho que não. E que lugar seria esse? Não, acho que precisa uma importância muito maior, precisa se encarar a importância da cultura. Eu acho que houve um passo real mesmo, acho que essa escuta foi importantíssima, a chamada de profissionais para debaterem. Acho que essa formação, pelo menos no caso da dança, da Câmara Setorial para o colegiado, ela foi extremamente importante. Mas eu acho que esse projeto isso não pode ficar só num projeto. Acho que isso tem que passar para a etapa concreta. E eu acho que tem muita coisa para ser feita em cultura aqui no Brasil. Sim, eu queria só comentar uma coisa relativamente ao que a Sofia está falando. Quando eu falei da Câmara Setorial de Música, é que há que se entender, de fato, assim, a Câmara Setorial, naturalmente mais problemática, mais difícil, pelo modo como se entendia, como fossem compostas as câmaras setoriais, não podia deixar de ser, senão a de música. Porque, quer dizer, havia presença, realmente, na Câmara Setorial nossa, de setores, assim, da indústria cultural muito, muito poderosos, infelizmente, muito profundamente reacionários. Quer dizer, o que... É que vocês não participaram... O que não aconteceu. aconteceu na mesma proporção no caso de outras linguagens, né? É que vocês não participaram da Câmara Setorial do Livro e da Literatura. São O que é, mano? É verdade. Mas aí é que tá, porque por outro lado, aí nesses casos em particulares, havia uma mobilização também mais fraca da parte dos artistas e tal. Mas sem dúvida alguma, você vê, a quantidade de dinheiro assim, com que mexia, né? Até aquela a indústria fonográfica, quer dizer, a importância do ponto de vista do capital do que fossem essas companhias é uma coisa desproporcional em relação ao que fossem as indústrias em todas as outras linguagens. Isso fez com que realmente fosse muito difícil. E uma indústria habituada a uma lógica mercantil muito atrasada e muito mais acionária do que de fato as outras linguagens. Então isso fez com que os resultados assim, da câmara setorial nossa fossem muito comprometidos realmente. Tá legal. Luiz, tem uma pergunta aqui que o pessoal não quer se identificar, mas ela pergunta o seguinte, não é que não quer, pede para mim não, né? Mas enfim, o que é que eu faço para me cooperar, né? O que é que eu faço para me cooperar e por que é que eu deveria me cooperar? Tá bom, acho que as duas perguntas espero que eu consiga responder com bastante simplicidade. Para você se cooperar, basta você ir ao site www.cooperativademusica.com.br, preencher ali uma ficha de adesão e a partir daí você será chamada para vir à cooperativa. Você vai passar por uma reunião que chama reunião de integração, em que você vai. Como você vai passar a ser sócio do empreendimento, você vai precisar conhecer quais sejam todos os seus deveres, suas obrigações, o que você passa a ter direito como sócio daquele empreendimento e tal, e enfim, a partir daí, se você estiver de acordo, obviamente, você passará a ser cooperado. Como eu já havia respondido anteriormente de outro modo, né, eu acho que as vantagens assim, de se estar cooperado, de ser um cooperado, é que você, como se deve entender, né, passa a ser sócio do empreendimento de uma quantidade grande de gente, que tem como sustentar algumas condições, uma estrutura que lhe permite usufruir de alguns serviços que você não teria, né, como ter se abrisse uma empresa sua, por exemplo. Se eu, Luiz Felipe Gama, Company, não sei o quê, não teria como bancar, só a partir do meu trabalho, uma estrutura empresarial, né, que tivesse um núcleo de produção, um departamento financeiro, compreendeu? Uma assessoria de imprensa e tudo isso. Um selo, quer dizer, ao custo que tenho, quer dizer, eu posso ter um selo, uma marca, um selo meu só, quer dizer, mas isso para a quantidade de discos com que eu mexeria, pelo custo que eu teria com contador, etc, etc, etc, seria um empreendimento muito custoso para mim, pelo que eu teria a aproveitar, né? Quer dizer, então, existe uma quantidade grande assim, de coisas, entre outras coisas, eu passo a ser sócio de uma instituição que é uma interlocutora importante dos órgãos públicos. Assim, eu passo a ter condições nas assembleias, nas reuniões essas regulares ou ocasionais que a gente faça, a levar minhas opiniões, a usar a entidade como instrumento para as reivindicações minhas, etc, etc. Por exemplo, mais uma vez falando na lei de fomento. A lei de fomento ao teatro, por exemplo, que foi a primeira dessas leis, ela não foi gestada na cooperativa de teatro, mas a entrada da cooperativa de teatro na briga pela lei de fomento foi absolutamente fundamental para a aprovação dela, porque os profissionais de teatro passaram a usar a cooperativa como um instrumento importante de mobilização, porque você tem uma série de recursos ali, né, institucionais, etc, etc. Então, acho que isso é o porquê uma pessoa pode se interessar por ser cooperada, né? Tá. E me diz uma coisa, Sofia. Apareceu uma pergunta aqui, eu me confundi, mas a pergunta que eu ia dizer, e no caso do mobilização, vamos criar aqui um personagem, ela pergunta, e para que que eu devo me mobilizar, entendeu? E para que que eu tenho que participar da mobilização da dança, e o que que isso é interessante para mim enquanto profissional da dança? Olha, quanto que existe esse personagem e ele está fazendo essa pergunta. Olha, participar da mobilização, eu acho que é escrever para o site da mobilização. Para o site não, para o endereço da mobilização, já se cadastra para acompanhar as reuniões de que a gente participa. O que eu acho importante, que graças a Deus agora as pessoas estão acordando mais, é a necessidade de tornar a dança efetivamente profissional. Quer dizer, profissão é aquilo que a gente conseguir viver de dança, da própria produção nossa, que envolve, repetindo, não só a gente conquistar isso que ele falou da lei do orçamento o orçamento, reconquistar o orçamento original da lei de fomento à dança, que era 6 milhões, que foi vetado pelo prefeito José Serra. E também garantir que saiam em prazo, nos prazos definidos em lei, que o edital saia em janeiro e junho, que normalmente ele sai assim, erraticamente, em meses diferentes durante o ano, mas também criar outros programas e debater e entender as necessidades. A experiência para mim no colegiado foi muito importante para entender até as ligações, assim, o quanto a cultura, a própria secretaria ou o ministério tão distante dos outros ministérios, como precisa haver essa transversalidade, como você precisa conversar com outras áreas, onde você busca parcerias. É uma coisa, na verdade, muita gente acha muito chata, fala de que se afasta porque diz que está fora do perfil, mas o problema é que é uma necessidade profissional mesmo. Para quem trabalha em cultura aqui no Brasil, se você não arregaça as mangas, você morre na praia, né? E aí, minha querida Rosoleta da Silva, Luiz, pergunta o seguinte: na minha cidade, o representante da Câmara Setorial de Música não é músico. E o que Perdão, que... desculpa. Na minha cidade, o representante da Câmara Setorial de Música não é músico. O que que você acha disso? E se essa pessoa, não sendo músico, consegue atender às necessidades dos músicos? Essa pergunta é dificílima porque eu não conheço a pessoa, não sei o que ele faz. É. Quer dizer, eu não acho que sejam só os músicos que tenham que discutir as questões que dizem respeito à música, porque as questões que dizem respeito à música, sim, que os profissionais todos de música têm de estar envolvidos nas questões todas que dizem respeito à música, nas reflexões, nas pontuações e tudo mais. É, mas a nossa cooperativa, por exemplo, uma das primeiras discussões que houve na criação dela é se nós seríamos uma cooperativa de músicos ou uma cooperativa de música. E eu acho que, felizmente, nós decidimos certo porque fôssemos uma cooperativa de música. Ou seja, existem dentro dos nossos sócios não só músicos, senão também produtores, técnicos, holders, assim, os mais diversos profissionais que atuam na cadeia produtiva da música e tal. Então, veja, eu não sei quem seja a pessoa de quem ela está falando, e menos ainda no que ela está. Eu acho que, enfim, é importante que seja alguém que trabalhe. Ou que tenha pelo menos noção, exatamente. Uma questão simples, eu não sei, agora jogando para quem quiser responder. Isso é uma questão que, para mim, enquanto pelo menos militante da cultura aí dos últimos 30 anos, né, eu sempre achei que o lugar efetivo da discussão da política, do enfrentamento político, da dança, da música, do teatro, seja lá coisa, é justamente na Câmara Municipal. É onde se estabelece as leis. Né? Porque se você, obviamente que é importante a participação numa gestão governamental, etc e tal, mas política de governo é uma coisa e política de Estado é outra. Ou seja, realmente, vocês concordam com isso? O lugar da discussão é a Câmara Municipal? É cada cidade, por exemplo? Olha, eu acho que em parte. Quer dizer, eu concordo que, sem dúvida alguma, seja uma das instâncias fundamentais em que se discutir as questões da cultura. Nós, por exemplo, tido recentemente uma discussão de algumas discussões bastante importantes assim, na Assembleia Legislativa, junto ao deputado Carlos Giannazzi, que é um sujeito que tem se envolvido bastante com algumas questões da música. Então temos feito, temos levado em conjunto algumas gestões importantes relativamente a questões da música. Eu acho que há outros mandatos que se interessam por essas questões e que têm que ser instrumentalizados positivamente em favor da cultura e tudo mais, para que consigamos leis importantes assim, para a produção da cultura e tudo mais, mas eu acho sim muito importante a relação com os executivos, porque as políticas públicas para a música, não só no que diz respeito às leis que se criem para elas, são fundamentais. Por exemplo, o Ministério da Cultura, independente de críticas eventuais que eu acho que haja que se fazer, sim, é um ministério que há 8 anos, desde o começo da administração do Gil, do Ministério do Gil, tem se preocupado, isso por conta disso, inclusive as conferências, a Conferência Nacional de Cultura e as subconferências setoriais, mas tem se preocupado justamente assim, em construir alguns esboços que sejam assim, de política para a cultura. Então, existem algumas ações fundamentais de política de cultura, de política cultural, que dependem, sem dúvida alguma, do Executivo, do Ministério da Cultura, das Secretarias Estaduais de Cultura. Nesse sentido, inclusive, a ideia do Sistema Nacional de Cultura, que faz parte do Plano Nacional de Cultura que se tem esboçado, é bastante importante, ou seja, isso envolve diretamente os executivos. Quero com isso dizer, eu concordo de fato, sem dúvida com você, que é muito importante que os trabalhadores da cultura estejam organizados, estejam e constituam interlocutores junto aos poderes legislativos em todos os níveis, federal, estadual e municipal, mas eu acho sim muito importante que nós estejamos muito atentos para nossas relações também com os poderes executivos. Minha querida Sofia, quais são aí as grandes pautas do Mobilização Dança agora? Para onde está indo Mobilização Dança? Olha, o Mobilização, ele andou uma fase no começo desse ano, um pouco, a gente começou a rever um pouco o movimento, inclusive porque a gente quase perde a lei de fomento no começo do ano, mas com organização com outros movimentos, foi a partir de outro movimento, inclusive, que foi dos artistas de dança de São Paulo, a gente conseguiu virar essa situação. Nós colocamos 1.000 pessoas na galeria, quase 1.000 pessoas na Ulido, né, no começo, dia 13 de fevereiro desse ano. E a gente está repensando, agora que está vendo, esse ano tiveram por vários motivos, vários segmentos de dança, o que foi super bom, porque vários segmentos avaliaram muito as políticas culturais, em particular o fomento. E está todo mundo chegando à conclusão que só o fomento não basta, aquilo que eu comentei. Então, acho que a gente agora é começar a se debruçar não só no aperfeiçoamento do fomento, mas na criação de outros programas e a proposição de outros programas, tanto para o legislativo como para batalhar para que haja e que permaneça essa escuta do Executivo Federal e que se crie essa mesma escuta no município e no estado, que é mais difícil. Me diz uma coisa, vocês têm o sindicato da dança, não é isso? Vocês têm sim, uma cooperativa da dança também. E tem uma cooperativa de dança, né? Tem uma cooperativa de dança. O que difere essas três vertentes? Olha, a mobilização é um movimento espontâneo, digamos assim, espontâneo. O que funciona é a assembleia e o conjunto de pessoas que se reúnem. Não tem estatuto? Para batalhar, ele não tem estatuto, ele não é oficial. Tá. É como o Arte pela Barbárie, agora o Arte pela Barbárie, 27 de março. Tá. E vocês a cooperativa é uma cooperativa constituída, e o Sindidança é um sindicato, é um dos poucos sindicatos de dança do país. Eu só tenho daqui e do Rio de Janeiro. São duas representações nacionais. É. Tá. E no caso da música, Luiz, como é que fica? Tem a cooperativa, não sei se existe uma mobilização de música, né? Existe, nesse momento no Brasil, é um momento de bastante mobilização dos profissionais todos da música, bastante mobilização. Um pouco por conta de um movimento que já começa desde algum tempo, a cooperativa, por exemplo, está fazendo 6 anos, quer dizer, acho que de 6, 5 anos para cá, começou no Brasil todo, as pessoas começaram a se juntar para discutir, disso começaram a aparecer entidades aqui e acolá, houve aí a coisa das câmaras setoriais, dos fóruns de música nos estados todos, que redundaram nas câmaras setoriais, que fez com que se começasse a criar contingentes de discussão importantes. Mas agora, nesse momento, mais ainda, quer dizer, um pouco também por conta da, sem dúvida alguma, há que se fazer justiça aí, é um pouco por conta também da ação da FUNARTE, né, do modo como a FUNARTE tem estimulado e trazido para a discussão dentro do governo as entidades, os músicos, eu acho que nós estamos num momento bastante fervilhante. Aqui em São Paulo mesmo, quer dizer, nós temos a nossa cooperativa, que é uma entidade de 1.300 associados, 1.300 profissionais de música, e existe uma série de outras. Tem sindicato de música? Se organizando, tem o fórum de música. Mas tem o sindicato de música ou não? Não, o nosso sindicato de música, o sindicato tradicional de música, é realmente um sindicato absolutamente desacreditado. É um sindicato que está umbilicalmente ligado à estrutura da UMB, que infelizmente é uma estrutura que não sei, muito atrasada ainda, não é? Uma instituição que vem do mando de um interventor da ditadura, quer dizer, que foi destituído da presidência dela há bastante pouco tempo, compreende? Mas existe agora uma outra experiência, enfim, que é um outro sindicato, é um pessoal que está montando da música independente, aí eu confesso que infelizmente aí eu nesse momento eu não lembro o nome deles, até os camaradas vão me desculpar realmente, assim. É, mas enfim, é um sindicato de músicos independentes que pretende ser uma alternativa sindical para os músicos que sabem que o sindicato nosso tradicional é uma entidade absolutamente falida, que nunca defendeu de modo importante interesse nenhum nosso. Tá legal. Sofia, oi. Além dessa militância, dessa atuação mais, né, política, etc. e tal, você também dança e você também dirige espetáculos e tudo mais, também? Sim. O que que você está fazendo? Olha, no momento a gente acabou de finalizar um projeto que, na verdade, o conjunto dele durou 2 anos, que foi para a abertura da nossa sede aqui em Pinheiros, que é o Espaço Cariris. O que que é o Espaço Cariris? O Espaço Cariris é um espaço multicultural, né? A gente tem um galpão que é todo equipado para dança, para espetáculos de dança, ele tem um chão todo apropriado, equipado por conta disso. Ele tem um chão apropriado, tem uma boa parte de conforto acústico, tá com refletores e som, então a gente faz espetáculos e apresenta os espetáculos aqui, mas também ministra oficinas, cursos, mas isso também não se limita só à dança, já teve espetáculos de música, está aberto a teatro, nós fizemos palestras dentro do nosso projeto, dos 2 projetos que a gente teve no Fomento, teve palestras com a professora Olgária Matos, da Sofia, com o professor Carlos Fajardo, que é artista plástico. E quem quiser essa programação, tem site para isso? Tem site. Vai ter um espetáculo agora, no dia 15, da Caleidos Companhia de Dança, depois seguida de um debate com a professora de Goiânia. O site do Cariris é www.ecariris.arte.br. www.ecariris.arte.br. Luiz, uma pergunta aqui para você é o seguinte. Luiz, pelo amor de Deus, o que fazemos para combater a desvalorização financeira por parte dos contratantes da música em cidades médias e pequenas? O que que você acha que devemos fazer? Eu acho que o que a gente deve se fazer é se organizar em instituições como cooperativas e coisas congêneres. Assim, os músicos, de modo geral, têm relações muito pouco profissionais, muito no sentido ruim do termo, assim, mambembes com seus contratantes, entendeu? Eu acho que nós temos que nos articular de igual para igual. Nós temos que constituir, de fato, empresas significativas, empresas cooperativas, de que sejamos sócios, que possam tratar num outro nível com os eventuais contratantes. Entendeu? Acho que é isso que nós temos que nos fazer. Nós temos que nos organizar coletivamente, né? Enquanto nós formos uma quantidade dispersa de pessoas talentosas em maior ou menor grau, assim, que ficam absolutamente reféns do quanto o sujeito vai lhe pagar ali naquela noite para aquele trabalho e tal, eu acho que nós não vamos ter como deixar de sermos exploráveis. Eu acho que há que nos, darmos o respeito, entendeu? E nos darmos o respeito não há como fazê-lo se não nos organizando coletivamente, eu acho, né? Legal. Minha querida Sofia, eu lembro de uma atuação dentro do Congresso Nacional de uma senhora chamada Rosa Coimbra, que era dia e noite perante os deputados, conversando com deputados. Como é que continua isso? Isso continua existindo? Essa atuação? E vocês aí na Câmara Municipal de São Paulo, que fazia uma vigília permanente, estava ali acompanhando, isso continua? Diminuiu um pouco, mas esse ano acho que a gente vai ter que já retomar, vai começar junto com a conferência, a gente vai ter que se dividir em dois e retomar essa batalha junto ao Legislativo aqui, por conta do próprio Fomento. E a Rosa realmente, mas também ela diminuiu um pouco o ritmo porque tiveram algumas conquistas. Eu brincava, inclusive, lá atrás, que se aquela lei que queria separar do CONFER, como que é? Meu Deus do céu, da Educação Física, lá do Conselho do Nacional. Do CONFER e do eu não lembro como é que era o nome do regional. A Rosa e a Dulce quase me lincharam. Eu falei, o dia que eu acabasse a lei, vocês ia acabar a mobilização. Então, quer dizer, isso parece que está acontecendo um pouco, né? Não é. Na verdade, o que a gente tem sentido é que, de repente, está começando a aparecer mais trabalho. Então, as pessoas estão tendo que se dedicar. Mas me surpreendeu muito esse ano, nos momentos de necessidade. O que aconteceu é o seguinte, a gente está com menos vigília, mas na hora que a gente está com necessidade, isso é uma sorte. Na hora que a gente está com necessidade da classe, ela está aparecendo mais. E na música a mesma coisa, Luiz? Acho que sim. É? Esse acha que sim, foi assim, bastante forte. Aliás, eu aproveito, inclusive, para fazer aí a propaganda do nosso terceiro festival Espaço Cooperativa, que é uma instituição crescente aí, na música instrumental, não instrumental. Eu digo música instrumental porque ele começou como um festival estritamente instrumental e já se reparou a partir da edição desse ano, que inclusive vai ser com a parceria da Funarte e da Secretaria de Estado da Cultura via PROAC, né, já entendendo que a vocação dele é uma vocação absolutamente universal. É um festival em que se ouve música de concerto, música cancional, música instrumental brasileira. Vai se dar de 16 a 20 no Espaço Funarte, aqui em São Paulo, esse ano, né, é a terceira edição dele, desculpa, 16 a 20, acabei de ser corrigido aqui, se me perdoa, 16 a 20 de dezembro, no Espaço Funarte. Tá rolando um edital aí, músicos do Brasil inteiro podem se inscrever, que é uma coisa ou outra interessante, que os outros festivais da cooperativa eram restritos aos sócios da cooperativa. Nós decidimos coletivamente dessa vez que esse festival fosse um festival aberto para o Brasil inteiro, para quem quiser se inscrever, porque eu acho que é bom para os cooperados todos. Né? Perfeito. Meus queridos, o tempo passa, o jogo está quase acabando, então vamos lá, nós temos um minuto para fazer as despedidas. Começando pela Sofia. Bom, primeiro eu queria dar por onde eu devia ter começado. Parabéns pelo programa. Eu queria te agradecer, teve um monte de desencontro, graças a Deus agora deu certo. E acho importantíssimo que haja um espaço como esse para debater política pública. Legal. E quem quiser ouvir todos os outros debates, é só entrar no site www.paracatuzum.com.br. Tem lá todas as entrevistas, todos os debates anteriores. E aí, Luiz, sua despedida. Obrigado, Sofia, pela participação. Obrigado a você. Pô, eu também agradecidíssimo aí pelo convite feito à cooperativa. Muito bom que haja um espaço como esse. Bom, até logo a todos aí. Bom que existe também uma interlocutora de uma outra linguagem, como a dança, que uma pessoa inteligente aí, enfim, como a Sofia, que obviamente estimula as reflexões nossas também acerca da música. Enfim, é isso. Obrigadíssimo, parabéns. Perfeito. Pelo espaço e que se repita outras vezes a conversa nossa. Muito obrigado, Luiz. Obrigado, Felipe. Obrigado, Maurício. Obrigado, Rosoleta, que eu não faço a mínima ideia de quem que é essa Rosoleta que entrou aqui no MSN. E a gente volta quarta-feira que vem, mas não ao vivo. Volta gravado. Um grande beijo e até a próxima, Paracatu. Paracatu. Paracatu. Paracatu. Paracatu. Paracatu.